dizer que por aqui ia passar Jesus de Nazaré, um homem que faz milagres através da fé. Preciso ser tocado por ele. Eu ouvi dizer que onde ele passa alguma coisa tem que acontecer. As maravilhas que ele faz é através do seu poder. E hoje curado vou ser. Já estou há muito tempo querendo, insistindo e tentando e sofrendo, mas não tem ninguém que possa me levar pra perto dessas águas. Quando um anjo agita o tanque, na mesma hora, no mesmo instante, sou um.